Temos uma escola em casa. Era uma vez um leopardo que gostava de caçar. Uma noite, encontrou um flamingo a comer um peixe. O leopardo viu-o a fugir e perguntou-lhe: "Por que é que estás assim com tanta pressa?" "Porque tenho medo que tu me comas." Mas apareceu um unicórnio que lhe disse: "Vem comigo à minha floresta encantada." E lá iam os dois, todos contentes. Pelo caminho, encontraram um pavão que lhes perguntou se podia ir com eles. E assim foram os três passear. Estavam a dar a volta ao planeta Terra quando a mãe gritou: "A minha cabeça voou para as estrelas. O meu corpo voou para as ondas do mar. As minhas asas voaram para a selva. O meu bico voou para cima do monte. A minha cauda voou para o meio da cidade. As minhas patas voaram para o chão. Os meus olhos voaram para o universo." Quando a mãe foi à procura dos pedacinhos do filho e os encontrou, coseu-os e tudo ficou bem. O Covid-19 também gritou e tirou-nos a alegria de estarmos com os nossos amigos e de brincarmos com eles. Não podermos tocar as mãos em nada, termos de andar de luvas e de máscara, não podermos dar beijinhos e abraços e não podermos ir à casa dos nossos amigos brincar uns com os outros, é aborrecido. Não podermos estar com os primos, avós, amigos, tios e abraçá-los. O Covid-19 não nos deixou sair de casa e ficámos impossibilitados de ir à escola, ao parque aquático, parque infantil e à praia. Por isso, construímos a nossa casa e colocámos lá a nossa família para ficarmos bem protegidos e também ficámos com uma escola em casa. Mas, em casa, sentimos saudades de jogar futebol com os amigos, de estar com os primos, das histórias que a Terezinha conta, das auxiliares, das animadoras. Sentimos falta de brincar com os legos grandes, com os matraquilhos. E também sentimos saudades de ir à praia, fazer buracos e túneis na areia e de apanhar conchas. E há quem não goste de telefonar às pessoas, porque é aborrecido estar sempre a ligar. Em casa vivemos o dia do pai e o dia da mãe e não nos esquecemos de lhes fazer e oferecer um presente. Ficar em casa possibilitou-nos cantar, dançar, bater ritmos, fazer circuitos malucos, experiências. E é muito bom ter a mãe e o pai sempre ao pé de nós. Estarmos em família juntos e ajudarem-nos a fazer as tarefas. Inventámos jogos de matemática utilizando o que tínhamos à mão. O Covid deu-nos a possibilidade de ficarmos juntos em casa todos os dias e podermos ter mais colo da mãe, fazer dinossauros e outras construções. Divertimo-nos com as atividades que a Teresa nos foi enviando e que foi tornando os nossos dias mais felizes. Ficar em casa deu-nos muito tempo para brincar com os manos, inventar brincadeiras e estar com a mãe. Poder ver mais televisão, brincar mais tempo, passar mais tempo com os papás e fazer caminhadas mais vezes à beira-mar ou à noite com o pai, a mãe e o nosso cão. Também escrevemos, fizemos rimas e bonitos desenhos. Estamos felizes por estarmos em casa e meter mão na massa. É sempre uma aventura. Parece que o tempo que passámos com os pais era pouco e sempre a correr entre as variadas atividades. Agora é diferente. E para nós é a felicidade total. E um dia surgiu a história, a lagartinha comilona. Ela comeu tanto, tanto, tanto, que construiu um casulo e ficou lá dentro. Mas agora está quase a transformar-se numa bonita borboleta que quer voar. E quando a borboleta voar, vai ficar tudo bem. E vamos voltar a ver o pelrito que andava a passear e encontrou uma flor que queria dar à mãe, mas não conseguia voar. Apareceu uma pomba que disse que queria ser amiga do pelrito e, pegando nele, colocou-o nas costas e levou-o para casa. E ficaram todos muito felizes para sempre. Jardim de Infância de Santiago, Grupo 4.